acontecer hoje, mas até mesmo entre eles, porque a gente sabe que nesse meio não existe amigos, né? É, cada um vê as suas conveniências. Infelizmente, acabou acontecendo hoje. Com certeza, que a gente estava correndo atrás da justiça, né? Ganha Macau, o senhor já disse para o senhor, no fórum. E está aí, foi o objetivo era fazer o internamento dele. Fazer o internamento dele para elas conseguirem salvar ele, né? Mas, ou de um lado ou do outro, a gente já viu o zum-zum-zum e ia chegar isso aí, né? Felizmente. Que sirva de exemplo novamente para os jovens, viu? Não houve tempo para fazer o internamento, né? Mas agora vai fazer o enterro digno. É, não é com a dor no peito, mas vamos correr atrás desse enterro, né? E vamos entregar nas mãos de Deus, né? Que Deus toma providência, né? Tá certo. Ô tenente Ricardo, o senhor está aqui próximo e ouviu aí, né, o que um pai acaba de dizer com relação, né, ao filho dele que lamentavelmente se envolveu nessa situação e acabou tombando sem vida nessa operação que aconteceu hoje à tarde lá no bairro Colibri. Pois é, bastante triste, né, ouvir isso de um pai, né? É, eu nem já conheço nem há bastante tempo, que é o pai do Danielzinho. Já jogamos bola junto, né? Já temos uma de infância aqui. E é, infelizmente, é doloroso, né? Inclusive, eu já havia pedido socorro, já havia sido pedido socorro por parte da mãe, né? Anteriormente, ela já tinha ido até a minha residência, que não suportava mais a situação que o filho dela estava, né? Pedindo providências, pedindo que a gente o prendesse. É, e como o Nem bem falou, a droga está tomando de conta dos filhos, né? Principalmente dessas pessoas mais humildes ali no bairro, nesses bairros de periferia, né? Mas isso não quer dizer muita coisa não, porque o Nem é um rapaz trabalhador, né? A gente sabe de todo o empenho que ele tem na empresazinha dele. Ele está todo dia montando e desmontando geladeira, ajeitando motor de geladeira. Então é um cara trabalhador. Nem por isso ele precisou se enveredar por esse caminho, né? É lamentável a situação. É um pai que está aqui convalidando tudo que foi feito hoje. Por quê? Porque ele já esperava essa situação. Não é a situação que a gente quer, né? Não era a situação que a gente queria, mas foi uma situação que infelizmente foi necessária, né? A gente lamenta muito. O Nem, eu sei o tanto que ele luta com os filhos deles, né? Mas é isso. É isso, agora é chorar, é o luto que existe, e ter na saudade as boas lembranças que o filho dele deixou em algum momento da vida, né? E a gente está aqui também para continuar ajudando, né? Ajudando a população daquele bairro, dizer que nós estamos ali é para servi-los mesmo, né? E a gente vai tentar ao máximo deixar o bairro Colibris em paz. Bom, o teor da história, né? O sargento Tairone, juntamente com o sargento Teixeira, já contaram, né? Apenas aqui o complemento. A gente lamenta, né, pelas famílias, mas infelizmente, né, sargento tenente, é assim que acaba. Pois é, infelizmente nós tivemos num passado não muito distante, eu acho que lá pelos idos de 2014, 2015, um confronto, né? Você lembra bem, quando o principal traficante da cidade morreu, outras tentaram se instalar e houveram algumas mortes, né? E hoje, desde o início da semana, é bem conhecedor até por todos do bairro que estão aqui presente, o Nen também, que o PCC se instalou no bairro Colibris, né? Essa facção se instalou no bairro Colibris, aterrorizando, colocando medo, né? Expulsando a antiga organização que fazia parte do bairro, né? Expulsando moradores, dando toque de recolher. E diante disso, né, a gente já, com tudo apurado no serviço de inteligência, de um possível confronto que existiria hoje, né, onde eles estavam homiciados, né, nessa residência a gente tinha informação que seriam pessoas de fora, mas na verdade, infelizmente, eram eles mesmos do bairro, né, então vieram para o confronto e a gente lamenta mesmo. Quando eu digo isso, a gente lamenta, nós não estamos aqui para matar, mas não estamos muito menos para morrer, né, todas as vezes que for necessário, né. E aqui, ó, lamento muito ali, o de Assis, com esse cara de bem, uma pessoa de bem, que teve um neto nessa mesma situação, tem um filho super trabalhador, né, um amigo meu também de infância, o Helder, né, e infelizmente tá aí. O tenente Ricardo não tem muito o que fazer, as equipes do tenente Ricardo não tem muito o que fazer, e tem sim a dizer que a população do bairro Colibris, a população de bem, de bem do bairro Colibris, pode continuar contando conosco, contando com as minhas equipes, e nós estamos ali para ajudá-los. E esses indivíduos que queiram se ressocializar, que queiram mudar de bairro, mudar de cidade, eu acho que é uma excelente oportunidade, porque nós vamos continuar presente. Muitos jovens que transitam nessa estrada, né, nesse caminho, acham que é uma vida de glória, mas na realidade é um caminho tortuoso, né, cheio de espinhos, de veredas. que acabam levando, né, nesse caso, esses quatro rapazes à morte. Quem é pai, né, o Lindo Johnson, não quer jamais isso para o filho. Eu sou pai, você é pai, a maioria, a grande maioria aqui é pai, todos os envolvidos nessas ocorrências, e nós não nos sentimos felizes com isso, não, muito pelo contrário, né, mas o nosso, nós estamos ali para fazer cumprir a missão, né, para servir, para proteger o cidadão de bem, prender, né, poderia aqui ser uma prisão, você está aqui dando notícia de uma apreensão de prisões, que era o nosso principal interesse. Entretanto, né, o Yarley mesmo, que é um dos envolvidos, recentemente foi preso duas vezes seguidas, já tinha sido preso em São Benedito e agora saiu da prisão mais uma vez, né, e já estava, teve a oportunidade, já estava novamente aí nessa situação. Não é só lamento. Bom, aí, portanto, o tenente Ricardo Feitosa Maris, né, falando a respeito dessa situação que comandou a operação do dia de ontem, realizada lá no bairro Colibris. Os corpos levados para o INL, acredito que essa altura todos já liberados, né, passaram por necrópsia, porque lá no INL, chegando antes das 18 horas, e isso aconteceu, a necrópsia acontece no mesmo dia. Então, só recapitulando aqui o nome dos rapazes que morreram nesse confronto: o João Vitor Soares, 18 anos de idade, o Carlos Daniel Nogueira, de 16 anos, o Antônio Yarley Castro Dias, 20 anos, e o Antônio Melqui Alves de Souza, de 22 anos de idade. Né? Vale ressaltar que o bairro Colibris, recentemente nós tivemos, né, disparos de arma de fogo, um indivíduo foi abordado por lá por membro de uma outra facção, né, que efetuou vários disparos, porém não acertou, né, o alvo. Tivemos outro fato aqui em Itaualá, próximo à fábrica de calçados, onde um rapaz foi lesionado com 6 tiros, inclusive se encontra internado no Instituto Dr. José Prota, aliás, lá no Hospital Regional de Quixeramobim. Enfim, são fatos, né, que vêm acontecendo em nossa cidade, deixando a população apavorada. Após esse confronto que houve entre polícia e esses rapazes lá no bairro Colibris, nas redes sociais, algumas publicações de que ia haver um toque de recolher lá no bairro, né, pessoas estariam proibidas de circular na rua, mas a polícia, né, circulou por lá e isso não prevaleceu, né? A ordem foi que realmente acabou prevalecendo e o resultado foi esse, né? Agora as famílias vão sepultar os seus entes queridos que ontem faleceram nesse confronto acontecido lá nos Colibris. Foi o desfecho dessa operação realizada no dia de ontem. Vamos então com outras informações aqui do plantão, para fechar aqui o noticiário, né? Outro fato grave aconteceu na CE que liga Crateús ao município de Novo Oriente. É um acidente envolvendo motocicleta e caminhão. O motociclista acabou falecendo no acidente, no local onde o fato se deu, à altura da localidade denominada de Inchuí. Envolveu uma motocicleta de placa POX0051 e um caminhão baú de placas PNE3A94. Né? Segundo as informações, o caminhão seguia em direção a Crateús quando o motociclista trafegava no sentido oposto, em direção a Novo Oriente. O motociclista foi identificado como sendo Francisco Orlando Loyola Mascarenhas, de 63 anos de idade. Caminhão acabou colidindo com a moto, né? Segundo informações, a moto trafegava no lado certo da pista e o condutor fez lá uma manobra arriscada e deu de frente com o caminhão. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, ainda esteve no local, mas apenas confirmou o óbito. Rabecão esteve lá e conduziu o corpo da vítima para o IML da cidade de Crateús, né? Então, esse fato registrado ontem lá no sertão de Crateús, entre Novo Oriente e Crateús, na CE-187. Então, foram esses os principais fatos de ontem para hoje com relação ao plantão policial. São 6 horas 43 minutos em Itauá, 6h43 no Alô, Alô, Inhamuns. Antes aqui do intervalo, ô Lindo Jones, quero mandar um abraço aí para um abraço e um bom dia, né, para nossa amiga Berarda Feitosa, né? Berarda ontem nos mandava uma mensagem aqui dizendo que todos os dias pela manhã vai fazer a sua caminhada e acompanha aqui o nosso programa Alô, Alô, Inhamuns, lá pelo aplicativo, né? Então, termina de fazer a caminhada e vai para o trabalho, uma das competentes corretoras de seguro do estado do Ceará, por sinal, já sou cliente, né, da Berarda de muitos anos nessa parte de seguro de automóveis e realmente muito satisfeito pela atenção que ela tem aí aos seus clientes, né? E eu não sabia que ela acompanhava todos os dias aqui o nosso programa Alô, Alô, Inhamuns. E disse, mas já vou trabalhar bem informada, né? Vai lá fazendo a caminhada dela e tal, em Fortaleza, às vezes em Fortaleza, Mombaça, né? Mas está sempre, todos os dias, acompanhando. E eu disse que ia mandar um alô para ela hoje aqui no Alô, Alô, Inhamuns. Obrigado pela audiência, Berarda. Um abraço, ela é irmã do nosso amigo Valbemar Feitosa, que é servidor do Banco Santander. 6h45, vamos ao intervalo, a gente volta já, tem mais notícias no programa. ZYH 638, Rádio Nova Difusora dos Inhamuns, AM 1100, de Itauá para toda a região dos Inhamuns. Amiga dona de casa, o gás acabou? Não se desespere, ligue agora mesmo para os telefones 3437-1012, 99167160 e peça seu botijão de gás ou vá ao depósito da Liquigás, que fica localizado na Avenida Laô Cavalcante Mota, sem número, bairro Tauazinho. Lá o atendimento é de segunda a sexta-feira, nos horários de 6 às 18 horas, aos sábados das 6 às 14 horas e aos domingos de 7 às 11 horas. Temos o maior prazer em atendê-los. Informamos que aceitamos cartões Visa e Mastercard. Agradecemos a sua preferência. Liquigás, o gás de cozinha da dona de casa inteligente. É 55. Para vereador, vote Rony Souza 55222. Olá, amigos e amigas de Itauá. Sou Rony Souza, candidato a vereador com o número 55222. Todos vocês me conhecem. Conhece a minha ligação com o homem e a mulher do campo. Conhece a minha defesa pelos movimentos sociais. Peço o seu voto. Rony Souza, 55222. Patrícia e doutora Fátima, 55. Supermercado Dedezinho, abastecendo a sua casa sempre com praticidade, economia e eficiência. Tudo o que você precisa para cuidar de sua casa e da sua família de forma rápida, prática e principalmente com os melhores preços. Estamos localizados na Avenida Coronel Lourenço Feitosa, 112, no centro da cidade. Entrega rápida. Ligou, chegou pelo telefone 997-37-2030. Supermercado Dedezinho. O lugar de comprar barato é aqui. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente com a gente. Performance Academia. Tem os melhores profissionais para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e veja como podemos te ajudar a cuidar de você. Localizada na Rua Donão Feitosa, número 907, bairro José Ósimo, ao lado do posto Lavaltos. Atende pelo telefone 99612-2913. A Performance Academia funciona de segunda a sexta nos horários de 5h30 às 11 horas e das 13 horas às 22 horas, e aos sábados no horário de 14 às 17 horas, com as modalidades musculação, performance e academia. A sua melhor performance. Este sábado, dia 7 de setembro, às 18h55, venha com Patrícia e doutora Fátima participar do Patifolia, a micareta dos 55. O ponto de encontro é na Avenida Odilon Aguiar, esquina com Coronel Eufrásio de Oliveira. Venha caminhar junto com a gente até a sede do Comitê Central de Patrícia 55. Bora, que tal a é Patrícia? 55 é Patrícia e doutora Fátima. Para cuidar da saúde e da sua visão, o nome certo é Ótica Zebenezer. Para turbinar seu visual com as melhores marcas em óculos e armações, o nome certo é Ótica Zebenezer. Agora, se você procura atendimento de qualidade, total confiança e profissionais altamente qualificados, aí não tem jeito. Você tem que vir direto para as Óticas Zebenezer. O que há de melhor e mais moderno no mercado óptico, você encontra aqui. Faça já sua avaliação visual e cuide cuide da saúde da sua visão com quem realmente entende do assunto. E para você que quer estilo e elegância em armações, as Óticas Ebenezer tem grandes marcas como Nike, Lacoste, Ray-Ban, Tommy, Carolina Herrera, Ana Hickman, Pierre Cardin, relógios de diversas marcas como Tecnos, Condor, Mormai e muitos outros. Óticas Ebenezer, completa em tudo, só pra você. Porque é muito bom te ver aqui. Então, lá na rua Dondon Feitosa 52, Centro, fones 88 9 9850 6080 88 9 82 16 47 70. Instagram, arroba Ebenezer Óticas. Coligação Tauá de Todos. Olá, amigos e amigas tauaenses. Sou Luiz André, candidato a vereador pela coligação Tauá de Todos. Mais uma vez estou colocando meu nome para disputar uma vaga e dar continuidade ao nosso trabalho na Câmara Municipal de Tauá, lutar na defesa do homem do campo e acabar com a taxa de iluminação pública que está sufocando nossa população. No dia 6 de outubro, para vereador, vote Luiz André 15555 e para prefeito, doutor Edir Argentino 15. Agora é a vez do povo. Loja Tom Shop. Tauá e região aprovou. Tom Shop, a mais linda loja de Tauá. Aqui você encontra o que há de mais diferente para presentear. Perfumes importados e nacionais de todas as marcas. Cestas personalizadas, canecas, pelúcias, garrafas térmicas. Várias sessões com todos os enfeites e bonecos do Harry Potter, Turma da Disney, Naruto, entre outras. Uma ampla seção de sex shop. Personalizamos o pendrive já com suas músicas de preferência. Um mega departamento de papelaria diferenciado e exclusivo. Dom Shop, o futuro no seu presente. Estamos localizados no centro de Tauá, rua Dondon Feitosa 219, WhatsApp 88 9 97 38 0060, Instagram Dom Shop Tauá. Eu tava lá no mesmo modelo, sou como Patrícia e Fátima, que é uma gestão modelo. Vou tá lá seguindo em frente, sem risco e pesadelo. Comece o dia bem informado. Alô, alô, Inhamuns. São 6:51 em Tauá, 6:51. Estamos de volta com o Alô, Alô, Inhamuns, aqui pela Rádio Difusora dos Inhamuns de Tauá. Atenção para essa nota de falecimento e convite sepultamento. Plano de Assistência Renascença comunicando aos parentes, amigos e à comunidade em geral o falecimento de Maria Gomes de Almeida, ocorrido ontem, sexta-feira, às 15:52. O velório acontecendo em Monte Alegre, localidade de Monte Alegre, lá na região do Calumbi. E o sepultamento será no cemitério público de Calumbi, mas ainda está indefinido, segundo informa aqui a funerária. Na oportunidade, o Plano de Assistência Renascença apresenta votos de pesar à família enlutada. Plano de Assistência Renascença, a parceria certa para o momento certo. Ô, Radisson, parabenizar aqui o nosso companheiro Lindo Johnson pela excelente cobertura que fez aí desse lamentável episódio que ocorreu lá no bairro Colibris, né? Conversando com a polícia, com o pai de um desses rapazes, que às vezes é importante também sentir, ouvir o sentimento da família. Enfim, então, cumprimentar e parabenizar aí, brilhante trabalho de reportagem do nosso companheiro Lyndon Johnson, o xerife da cidade, né? É, como sempre, né? A cobertura, o trabalho do Lyndon Johnson é, por demais, realizado com total seriedade. Isso é o que o faz, esse grande profissional de alta credibilidade junto aos nossos ouvintes e a todos aqueles que acompanham em suas plataformas digitais. O contador Salles comunicando aos proprietários rurais que já iniciou o período de entrega da declaração do ITR, Imposto Territorial Rural 2024, solicitando aos seus clientes que compareçam ao escritório para autorizar a emissão do imposto. Podem entrar em contato por telefone DDD 88 999 98 5200, também podem mandar e-mail salestauá@gmail.com e podem também procurar o escritório Sales Contabilidade aqui na rua Francisca Violeta Cavalcante, número 11, centro, ali próximo à agência do Santander. Após reunião com o presidente Lula, o ministro Silvio Almeida foi demitido da pasta dos Direitos Humanos e Cidadania ontem, sexta-feira, dia 6. A saída foi anunciada pelo Executivo Nacional na noite de ontem, em nota que considerou o caso como grave. Segundo o governo federal, a permanência de Almeida no cargo se tornou insustentável após denúncia de assédio sexual envolvendo o ministro. Uma das vítimas da violência seria a também ministra Aniele Franco. O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual, diz a nota da Presidência da República. O novo titular do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania deve ser divulgado pelo Palácio do Planalto nos próximos dias. Silvio Almeida assumiu a pasta dos Direitos Humanos em janeiro de 2023, no início do governo Lula. Formado em filosofia e em direito, ele também é doutor e pós-doutor pela Universidade de São Paulo, USP, sendo considerado uma das referências no país na temática de questões raciais. Em seu discurso de posse, afirmou ter recebido um ministério arrasado, ressaltando que a pasta era questão central para o governo Lula. Uma das promessas para a pasta, segundo Almeida, era a de criar um programa de proteção de defensores dos direitos humanos. É, ficou um constrangimento realmente para o governo essas denúncias que ocorreram. E quando foi logo ontem de manhã cedo, só o fato da primeira-dama ter postado uma foto beijando a cabeça da ministra Aniele Franco, ali já era um sinal de que o ministro ia cair, né? Porque ela é a primeira-dama, né? A primeira-dama do país, é a esposa do homem. Então, era questão de tempo. E o próprio Lula disse numa entrevista que estava em Goiás ontem, disse que quem tem denúncia de assédio sexual não pode ficar no governo, já que o governo tem essa política de reforço, de proteção, de combate à violência contra a mulher. Então, não tinha realmente outra coisa a ser feita, até porque a mídia também hoje passou o dia pressionando, né, o governo em relação a essa situação. E não tinha como mesmo. O ministro dos Direitos Humanos, né, que era a principal atividade dele, era exatamente lutar pela manutenção e a preservação dos direitos humanos, está incorrendo numa situação dessa que ele nega, enfim. Mas quando tem a dúvida, aí depois o ministro disse que foi ele mesmo que pediu que o Lula o demitisse. Aí fica essa guerra de versões, mas, né, o certo é que está fora. E a decisão foi por demais acertada. Não tinha como. E rápida, né? Rápida. Porque foi questão de 24 horas, depois que teve lá uma reunião com os ministros, e a ministra Aniele confirmou que realmente ela mesma tinha sido vítima. Ah, então, ficou realmente insustentável. 6 horas e 58 minutos no Alô, Alô, Inhamuns, a informação verdade. Homem é preso com fuzis, munições e granadas em São Benedito. Um homem foi preso com fuzis, munições e granadas em São Benedito, interior do Ceará. Agente do Batalhão da Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual fizeram a abordagem em uma rodovia estadual e, durante a vistoria, foram encontrados os materiais ilícitos. Com suspeito ainda estavam carabinas, que é outro tipo de armamento, e 9 carregadores de munição. Os materiais estavam escondidos em uma bolsa, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Na ocasião, 2 fuzis, 2 carabinas, 7 artefatos explosivos, munições e 9 carregadores foram apreendidos. Policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual da Polícia Militar do Ceará abordaram o veículo que trafegava pela rodovia CE-366. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. O homem, o automóvel e os armamentos e apetrecho foram levados pela polícia. 7 horas em Tauá, no Alô, Alô, Inhamuns. Vamos ao horário eleitoral. Está entrando no ar, dentro de 5 segundos, a propaganda eleitoral gratuita. Sete horas. Olha o 22! É 22, é 22, é 22. O meu voto é 22, o meu voto é 22. É Vigos e Irmãos Tauaenses. Eu sou o doutor Murilo Carvalho, advogado, com exercício profissional no município desde o ano de 2010. Filho de família tradicional, meu pai já foi vereador, meu avô também já foi vereador, e eu tive a oportunidade de exercer o cargo de secretário de Juventude e Desporto no município de Tauá. Nesse momento, posso dizer que tenho a experiência e o conhecimento das necessidades e dificuldades da juventude e do esporte do município. Conheço também, através de contato com a população, as carências das mais diversas áreas no nosso município, seja na saúde, na agricultura, na educação, na infraestrutura, na assistência social. No campo político, posso dizer que conto com o apoio do deputado estadual Carmelo Neto, presidente estadual do PL, bem como da bancada de deputados estaduais e federais, que, tanto no estado do Ceará como em Brasília, trabalharão por recursos para o nosso município. E, juntamente com a equipe qualificada e técnica de secretários municipais, faremos o melhor para o nosso povo. Me apresento aqui como uma opção para fazer um Tauá diferente, com oportunidade e igualdade para todos os tauaenses. Peço aqui o voto de confiança de todos vocês. No dia 6 de outubro, vote Dr. Murilo Carvalho, número 22, para prefeito. O meu vice é Júnior Souza. Nos próximos programas, apresentaremos as nossas propostas de governo para trazer um Tauá mais digno e de prosperidade para o nosso povo. Meu muito obrigado. O 22 vem aí, é o que o povo quer, é o que o povo diz. O 22 vem aí, o 22 vem aí, é o que o povo quer, é o que o povo diz. O 22 vem aí, o 22 vem aí, é o que o povo quer, é o que o povo diz. O 22 vem aí, o 22 vem aí, é o que o povo quer, é o que o povo diz. É 22 na cabeça, é 22 no coração, agora é sua vez, faça 22 com as mãos. Está entrando no ar a Rádio 55, o programa da coligação Mais por Tauá, Mais por Você, formada pelos partidos PSD, PSB, Republicanos, Agir, PDT, União Brasil e Federação Brasil pela Esperança. Eu tô com 55, é o meu voto certeiro, eu não quero ver de novo, eu Tauá no mesmo modelo, tô com Patrícia e Fátima, que é uma gestão modelo, tô Tauá seguindo em frente, sem risco de pesadelo. Hoje, no nosso programa, vamos falar sobre os espaços públicos de encontros das famílias e convivência das pessoas. Um capítulo à parte na gestão da Patrícia e Fátima. Patrícia criou o programa Tauá Cidade Jardim, com arborização, paisagismo e jardinagem de todas as nossas praças e parques. Os parques de Tauá vão dar um realce todo especial e verde à cidade, com o objetivo de unir pessoas e natureza em locais apropriados ao lazer, ao entretenimento e ao bem-estar da população. Fala, minha prefeita, fala, Patrícia, o povo quer te ouvir. O Parque Monumento Natural do Quinamuiú está em fase de implantação e com obras já em andamento avançado. Será uma grande estrutura arquitetônica e de natureza, disponibilizada aos tauaenses e aos visitantes como um novo ponto de atração turística em nosso município. O conjunto é integrado por um parque ecológico, com trilhas, áreas de lazer, de gastronomia, de turismo de natureza e aventura. O acesso ao Cruzeiro do Quinamuiú poderá ser feito pela trilha original, que receberá estruturas de corrimão para a segurança dos frequentadores da subida do Serrote do Quinamuiú. O equipamento será mais uma opção de lazer para a população e vai mesmo incentivar o turismo local, regional, enfim, o desenvolvimento social e econômico de Tauá. 55. É muito bom saber que Tauá agora terá na Serra do Quinamuiú uma infraestrutura adequada para receber as pessoas que desejam subir a serra, andar nas trilhas e aproveitar as lindas paisagens do ícone natural de nossa cidade. E tem mais ideia visionária de Patrícia e doutora Fátima sendo colocada em prática. Vem aí o novo Parque Ambiental do Rio Trici, que está em plena construção e que será a maior intervenção urbana da história de Tauá. Serão urbanizados 3,8 quilômetros de margens do Rio Trici, no percurso que corta a cidade de Tauá. Parque Ambiental do Rio Trici vai ser um ambiente que disponibilizará espaços para caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e práticas de esporte nas diversas áreas e equipamentos esportivos, ou simplesmente para admirar o pôr do sol por trás da Serra do Quinamuiú, nas várias opções dos restaurantes de gastronomia. O Parque Ambiental do Rio Trici será o maior e melhor parque urbano do estado do Ceará, assegurando e embelezando a cidade e tornando-o um local agradável para convivência entre as pessoas e para turistas de todo o estado. É bonito de se ver ou não é? O Parque do Rio Trici é a maior obra de urbanização feita na cidade, especialmente porque nós temos o privilégio do Rio Trici cortar a cidade de Itauá. E nós pensamos nessa reestruturação para valorizar toda a área ribeirinha em todo o percurso do rio. A construção do parque vai permitir que a cidade se vire para o Rio Trici, tendo em vista que vai ter arruamentos, áreas de estacionamentos, pistas para passeios, caminhadas, corridas e vários tipos de equipamentos esportivos, fazendo também com que as pessoas que hoje têm imóveis nessa área queiram também construir para empreender nos fundos das suas casas, abrirem novos negócios. Então, é um acesso livre que ficará para o parque. Se os tauaenses já estão muito felizes com o Parque da Cidade Enéas Alves, posso assegurar que o Parque Ambiental do Rio Trici será ainda bem maior e mais imponente, criando no coração da cidade de Tauá uma veia exuberante de áreas verdes e de sustentabilidade ambiental. Termina aqui o programa de hoje da Rádio 55 da coligação Mais por Tauá, Mais por Você. Fique ligado nas nossas redes sociais e entre no nosso grupo do WhatsApp, porque o caminho se faz ao caminhar. É 55! O meu voto é certeiro! Começa agora o programa da coligação Tauá de Todos, MDB, PP e PRD. Agora é a vez do povo. Tauá vota 15. 15 é o futuro, vamos juntos conquistar. No dia em que comemoramos o fim da monarquia e independência do Brasil, vamos declarar também a independência de Tauá, não é do reino de Portugal, mas do reino dos Gomes de Aguiar, que há 5 gerações se mantém no poder em nossa cidade. Bora renovar Tauá! Independência do Brasil e de Tauá! Mais saúde! Fala aí, doutor! Para atender aos pedidos dos tauaenses, eu vou falar hoje sobre a minha proposta de melhorar a qualidade de funcionamento dos nossos postos de saúde. Sem dúvidas, a saúde é uma das maiores preocupações das milhares de famílias da nossa cidade. E eu estou aqui para garantir que Tauá tenha o atendimento que merece. Eu vou ampliar a rede de postos de saúde para que todas as vilas e bairros periféricos tenham acesso contínuo aos serviços básicos. Hoje, o povo precisa gastar o dinheiro suado para comprar o medicamento que falta no posto. Mais saúde. Quando fomos discutir e elaborar nossas propostas para o nosso plano de governo, uma das minhas prioridades foi a saúde. E por isso, temos pontos que iremos colocar em prática no início de nossa gestão. Iremos ampliar a rede de PSFs em Tauá, garantindo que todas as vilas e bairros tenham acesso contínuo a serviços de saúde. Os que já existem, iremos modernizar e equipar com tecnologia, material, médicos, enfermeiros e garantir os medicamentos que nosso povo precisa. Iremos implantar um centro de especialidades em diagnósticos por imagem, que irá fornecer à nossa população serviços de raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, dentre outros, que serão entregues em no máximo 15 dias. Para uma saúde melhor, um atendimento mais humanizado e voltado para a população mais carente, vote 15. Vote Dr. Edir 15. Vote 15. Todos juntos por Tauá, porque agora é a vez do povo. Desfaz-se, nesse momento, a rede de rádio que transmitiu a propaganda eleitoral gratuita. ZYH 638, Rádio Difusora dos Ilhamus, 1100 kHz, AM, comunicando de Tauá para toda a região dos Ilhamus. Comece o dia bem informado. Alô, alô, Ilhamus. São 7:12 em Tauá, 7:12. Estamos de volta com o Alô, Alô, Ilhamus, aqui pela Rádio Difusora dos Ilhamus, após o horário de propaganda eleitoral gratuita do Tribunal Regional Eleitoral. Amanhã, que é domingo, nós não teremos programa eleitoral em cadeia, né? Somente as inserções que são veiculadas aí no decorrer da nossa programação. Bom, a respeito de eleições aqui na região, tem uma novidade, aquilo que a gente já vem acompanhando e divulgando. Ontem eu conversava com o ex-prefeito de Quiterianópolis, o doutor Barreto, que teve homologado pelo juiz eleitoral, o doutor Daniel Macedo Costa, da 99ª Zona Eleitoral, a homologação, então, do seu pedido de renúncia de candidatura. E ontem ele nos dizia que, ainda ontem, seria protocolado, como de fato foi, já está no sistema eletrônico de registro de candidatura, o pedido formulado pela candidata Juliana Monteiro Abreu, a doutora Juliana Abreu, como candidata à Prefeitura Municipal de Quiterianópolis, numa situação de substituição de candidatura. Então foi protocolado ontem esse pedido. Deixa eu ver se eu tenho acesso aqui ao horário que foi protocolado o pedido de registro de candidatura. Já estou vendo agora há pouco aqui no sistema da Justiça Eleitoral. Então o pedido foi protocolado no sistema ontem aqui, está constando 19:34:25, né? Foi, na verdade, o primeiro que são um pedido e um edital, né? A partir das 19 horas, a petição inicial, 19:31:26, e às 21 horas, 19:34, o edital de substituição. Então hoje, possivelmente, já que, bom, hoje é sábado, mas não tem mais essa questão de sábado, domingo e feriado, nos prazos da Justiça Eleitoral até o dia da eleição. Deve ser hoje, o juiz deve publicar hoje um edital, abrindo um prazo aí de 3 dias para quem desejar apresentar alguma impugnação né? Esse é o prazo legal da lei. Todos os candidatos passaram por isso, né? Tem um prazo. E depois o pedido vai para a análise do promotor eleitoral, que emitirá um parecer, e depois disso é o juiz eleitoral. Mas a partir desse momento em que deu entrada com o pedido de registro de candidatura, se a doutora Juliana quiser hoje já fazer movimentação de campanha em Quiterianópolis, ela já está legalmente amparada pela legislação eleitoral. A partir do momento que você dá entrada no pedido de registro, você já pode então iniciar aí a sua campanha eleitoral. O pedido à substituição de candidatura lá no município de Quiterianópolis ocorre exatamente faltando um mês para a eleição, porque ontem foi dia 6, né? E a eleição dia 6 de setembro, e a eleição será no dia 6 de outubro. Então é a novidade que a gente tem em relação às eleições aqui na nossa região, porque nos demais municípios, Tauá, Parambu, já concluídos da 19ª zona, todos os processos de pedidos de registro de candidatura, 101ª zona eleitoral, Aiuaba e Arneróis, também já concluído todo o trabalho, 39ª zona eleitoral, que é o município de Independência, também o trabalho já foi devidamente concluído, por sinal, quem está comandando as eleições no município de Independência é a nossa juíza aqui da comarca de Itauá, é a doutora Carliete, ela que foi designada para comandar as eleições lá no município de Independência. Só checar como é que está a situação aqui em Catarina, se já foi também concluída, acredito que sim, a última vez que eu tinha dado uma olhada lá no sistema de candidaturas, né? Tínhamos alguns registros que estavam ainda sendo julgados, alguns pedidos ainda sendo julgados pelo juiz eleitoral. Lembrando que Catarina pertence à 60ª zona eleitoral, que fica sediada no município de Acopiara, né? Catarina pertence ao município de Acopiara. Lá tem 30 candidatos que pediram registros de candidaturas e o juiz eleitoral já concluiu também todo o processo de registros de candidaturas do município de Catarina. E pronto, não tem ninguém indeferido. Como eu não divulguei nada de Catarina ainda, e o juiz já concluiu a análise dos pedidos de registro, passo então a fazer essa divulgação. Vamos lá, começando aqui por ordem alfabética. MDB, candidato a prefeito Renan Barros Guedes, o doutor Renan, com o número 15. Aí os vereadores do MDB: Guila Holanda, 15.000, Ledo Eliseu, 15.111, Inês Feitosa, 15.115, doutora Fernanda Ribaíza, 15.123, o Dineudo Pereira, aqui já é MDB, 15.222, Augusto Paes de Andrade, 15.333, Tatá Rodrigues, 15.444, Ligiane Carvalho, 15.678, Rivelino Mendonça, 15.777, Zé Feitosa, 15.888. Agora os candidatos do PRD: G da Lagoinha, 25.111, Mara Holanda, 25.123, Lucas Rodrigues, 25.222, Elisvaldo Guedes, 25.333, Maria Helena, 25.456, Marcos do Itamar, 25.666. PSD, primeiros candidatos a prefeito e vice: Estela Macla Feitosa de Matos Rodrigues, a Macla, com o número 55, e o Renato Rodrigues Gomes, que é o seu vice. Candidatos do PSD: Dedé de Solon, 55 mil é o número dele. Vamos aqui aos outros. Lídia Mara, 55.111. Francisco Visgômio Gomes Carvalho, 55.123. Deca do Sindicato, 55.222. Naíra Furtado de Oliveira, Naíra, 55-333, Maria de Fátima Moreira Mendonça, Fatinha Mendonça, 55-444, André Rodrigues, 55-555, Valmir Rodrigues, 55-678, Antônio Alves, 55-777, William Carol, 55-888, e aí o PT, Antônio Reginaldo Gomes, aqui ele é vice-prefeito, né, na chapa do doutor Renan. Você vê que eu divulguei lá no começo aqui da divulgação o nome do candidato a prefeito, doutor Renan, mas ainda tinha faltado o vice, porque ele é de outro partido, que é do PT, no caso, então, o Reginaldo Gomes, candidato a vice-prefeito na chapa do MDB. Então, são esses os 30 candidatos, também lá não teve ninguém indeferido pela Justiça Eleitoral da 60ª Zona Eleitoral, que pertence ao município de Acopiara. 7h19, chegou em Itauá a Clínica Espaço Terapêutico Crescer, uma clínica especializada em atender crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento. Contamos com uma equipe multidisciplinar de profissionais excelentes, incluindo psicóloga, terapeuta, ABA, fonoaudiólogos, terapeuta integrativa e psicopedagoga. No Espaço Terapêutico Crescer, seu filho terá o apoio necessário para desenvolver todo o seu potencial em um ambiente acolhedor e seguro. Agende uma visita e conheça o nosso trabalho. Espaço Terapêutico Crescer, cuidando de quem você ama. Aqui na rua Pedro Inácio de Souza, número 108, bairro Bezerra e Souza, em Itauá. Telefone de contato 99604-5328. O DDD é 88. 7h20 em Itauá, no Alô, Alô, Inhamuns. A informação que você precisa chegando mais cedo em sua casa. Uma verdadeira multidão participou ontem do encerramento da Semana da Pátria aqui no município de Itauá. Tivemos os desfiles das entidades filantrópicas, forças de segurança e as escolas aqui da nossa cidade. Toda uma estrutura de arquibancada, palanque foi montada para melhor acomodação das famílias que vieram assistir ao desfile, também das autoridades que prestigiaram esse momento em que o nosso país comemora seus 202 anos de independência. Parabenizando aí todas as escolas, né, toda a organização. Dizia agora há pouco o secretário de Cultura, Rádio Rocha, ao fazer um balanço do que ocorreu, né, durante essa semana, tanto no interior quanto na sede, porque tivemos desfiles em todos os territórios pedagógicos aqui do nosso município, e com uma participação sempre muito efetiva dos alunos, das famílias, e não deixa de não envolver, né? Porque todo mundo se envolve mesmo, a comunidade, meu pai, aí traz a família, enfim. Então, parabenizando a todos, né, que contribuíram direto ou indiretamente para o pleno êxito do desfile de ontem, encerrando assim as comemorações pela Semana da Pátria. Parabenizando aí ao secretário João Alcimo, né, que comanda de fato toda essa estrutura, já que é a Secretaria de Educação a grande e maior responsável pela mobilização aí das escolas, dos alunos, estudantes, professores que vieram ontem para participar desse momento. Eu quero fazer mais uma vez um destaque todo especial e agradecer a Escola Cantinho do Saber pela homenagem que prestou ontem aqui no desfile, no centro da cidade, a equipe da Rádio Difusora dos Inhamuns, reconhecendo os préstimos da emissora, que já vai completar no próximo ano 40 anos, né, de fundação aqui em nosso município, né? E isso, esse reconhecimento é muito importante, reconhecimento do trabalho da emissora, da atuação da emissora, é muito importante para todos nós. Mais uma vez agradecendo a dona Francineide, que é a diretora, a Landa, toda a equipe, núcleo, gestor, estudantes, comunidade escolar da Escola Cantinho do Saber. Bem, hoje é 7 de setembro, né? Hoje é verdadeiramente o dia da independência, se comemora a independência do Brasil. Então nós vamos ter, daqui a pouco, às 8 horas, o hasteamento dos pavilhões, né, aqui em Itauá, com a presença da banda, para então celebrar esse momento em que o Brasil, né, comemora mais um ano de sua independência. Então quem quiser vir para participar, vamos ter esse momento, né, só do hasteamento dos pavilhões, agora a partir das 8 horas, né, sob o comando aí da Secretaria de Cultura do município de Itauá. 7h24, vamos ao intervalo, a gente volta já, tem mais notícias no programa. ZYH 638, Rádio Nova Difusora dos Inhamuns. AM 1100, de Itauá para toda a região dos Inhamuns. Amiga dona de casa, o gás acabou? Não se desespere, ligue agora mesmo para os telefones 3437-1012, 99167160 e peça seu botijão de gás ou vá ao depósito da Liquigás, que fica localizado na Avenida Laoca Cavalcante Mota, sem número, bairro Tauazinho. Lá o atendimento é de segunda a sexta-feira, nos horários de 6 às 18 horas, aos sábados das 6 às 14 horas e aos domingos de 7 às 11 horas. Temos o maior prazer em atendê-los. Informamos que aceitamos cartões Visa e Mastercard. Agradecemos a sua preferência. Ligue Gás, o gás de cozinha da dona de casa inteligente. É 55. Para vereador, vote Boni Souza, 55222. Olá, amigos e amigas de Itauá. Sou Vone Souza, candidato a vereador com o número 55222. Todos vocês me conhecem. Conhece a minha ligação com o homem e a mulher do campo. Conhece a minha defesa pelos movimentos sociais. Peço o seu voto. Vone Souza, 55222. Patrícia e doutora Fátima, 55. Supermercado Dedezinho, abastecendo a sua casa sempre com praticidade, economia e eficiência. Tudo o que você precisa para cuidar de sua casa e da sua família de forma rápida, prática e principalmente com os melhores preços. Estamos localizados na Avenida Coronel Lourenço Feitosa, 112, no centro da cidade. Entrega rápida. Ligou, chegou. Pelo telefone 997-37-2030. Supermercado Dedezinho. O lugar de comprar barato é aqui. Amigos e amigas tauaenses, eu quero acabar com a taxa de iluminação pública que nunca deveria ter existido. A Prefeitura de Itauá tirou no ano passado do bolso de cada cidadão aproximadamente 2,5 milhões de reais com a taxa de iluminação pública. E esse ano já passou muito disso. Como se isso não bastasse, o povo de Itauá ainda tem que pagar exames e consultas médicas. Vote 15 para acabar com essa taxa sem futuro. 15 é o futuro, vamos juntos conquistar. Comunicação Itauá de Todos. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente com a gente. Performance Academia. Tem os melhores profissionais para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e veja como podemos te ajudar a cuidar de você. Localizada na Rua Donon Feitosa, número 907, bairro José Ósimo, ao lado do posto Lavaltos. Atende pelo telefone 99612-2913. A Performance Academia funciona de segunda a sexta nos horários de 5h30 às 11 horas e das 13h às 22h e aos sábados no horário de 14 às 17h com as modalidades musculação, performance e academia. A sua melhor performance. ZYH 638, Rádio Difusora dos Inhamuns, 1100 kHz, AM, comunicando de Itauá para toda a região dos Inhamuns. Anuncie na Rádio Difusora e garanta o sucesso do seu negócio. Vem pra Vieira Crédito. Novidade na agência Empréstimos Vieira Crédito. A taxa de juros do consignado continua reduzida. Aposentados e pensionistas do INSS podem solicitar R$24 mil sem os 90 dias de carência. Oferecemos atendimento imediato na proposta. Fazemos saques FGTS e empréstimos na conta de energia. Estamos localizados na rua Dom Feitosa 248, sala 12, primeiro andar, piso superior no Porto Havaí, centro de Itauá, Ceará. Contate-nos 889-9873-7138. Vieira Crédito, construindo nossa história juntos. Coligação Tauá de Todos. Doutora Erisleide, sou candidata a vereadora pela Coligação Tauá de Todos com o número 15444 para cuidar das pessoas que mais precisam, porque Tauá mantém uma panelinha onde só os ricos têm vez e o recurso público não é destinado para o povo. Doutor Edi vai criar o cartão do povo para reforçar o seu Bolsa Família. Por mais dignidade ao nosso povo, no dia 6 de outubro, vote doutora Erisleide 15444 para prefeito doutor Edi e argentino 15. Eu voto 15! Vontade sem freios de encontrar você. Para-brisa, paro tudo pra te ver. Se a felicidade está na reserva, enche o tanque de alegria em você. Posto Marcilon está sempre do meu lado. Posto Marcilon, o melhor pro meu carro. Posto Marcilon, qualidade total. Posto Marcilon, combustíveis de qualidade comprovada. Venha abastecer com a gente e veja a diferença na qualidade. Na Avenida José Valdemar Rego, número 791, em Tauá. Telefone 3437-2538. Posto Marcilon, qualidade total. É 55! Olá, minha gente, eu sou Poliana Lima, mais uma vez candidata a vereadora com o número 55800. Defendi políticas públicas para as mulheres, valorizando o empreendedorismo, políticas públicas de incentivo e apoio à juventude e também inclusão à pessoa com deficiência. Vamos juntos, Poliana Lima 55800, esse projeto não pode parar. Eu tô com Patrícia e doutora Fátima, 55. É 55! Mercantil São José é o endereço certo da amiga dona de casa. É o melhor comprador de queijo e manteiga da região. Vende biscoitos, cereais, massas, perfumaria e material escolar. Maior sortimento em frios e congelados. Vendas no grosso e no varejo. Vende ração para o seu rebanho, sempre com preço especial para você, criador. Recebe cheque para 30 dias e cartões de crédito. Também dispõe de crédito para o seu telefone celular. Tem o Caixa Bradesco Expresso, funcionando de segunda a sexta e aos sábados pela manhã. O Mercantil São José está localizado na rua Juviniano Barreto, número 138, no centro de Itauá. Telefone 3437-1798 ou 99615-0318. Organização Louro do João Mariquinha. É 55! Alô, Itauá, sou Érico Lima, vereador de número 55999, estamos aqui passando para pedir a todos os colegas tauaenses, amigos, mais uma vez o voto de confiança de vocês para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho, em especial na saúde. Meu nome é Érico Lima, número 5599, estou com Patrícia 55. É 55! Flores simbolizam a forma mais encantadora de demonstrar o seu amor. Surpreenda quem você ama com lindas flores e homenagens. Na Floricultura Renascença, você encontra o presente ideal. Montamos para você cestas, buquês, arranjos, pelúcias, chocolates, balões personalizados e muitos outros itens à sua disposição. Atendemos no endereço Rua Monsenhor Juviniano Barreto, número 47G, no centro de Itauá, e também no número 88999014680. Siga nossas redes sociais e fique por dentro dos sorteios e novidades. Floricultura Renascença, um gesto de amor. Este sábado, dia 7 de setembro, às 18h55, venha com Patrícia e doutora Fátima participar do Patifolia, a micareta dos 50.